Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta tarde tão abençoada aqui no Centro Espírita Zilda Gama. É uma alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, sob essa proteção amorosa dos benfeitores espirituais. Já vim à casa antes, né? Como convidado e agora participando das atividades mais diretamente. É uma satisfação. A primeira palestra, então, como trabalhador aqui do Zilda Gama. Nossa gratidão pela acolhida sempre amorosa que nós recebemos aqui, eu e minha família. Porque a Casa Espírita é esse ambiente mesmo, esse ambiente fraterno, esse ambiente amoroso. Deve ser esse ambiente, onde nós deixamos um pouco as nossas tristezas, as nossas dores do lado de fora, e embora elas possam também estar dentro de nós, mas a gente tenta viver esse clima fraternal, que é a própria essência do cristianismo. É inconcebível pensarmos em alguém que se diz cristão e não ser fraterno. São coisas incompatíveis. Existe, às vezes, nos indivíduos que não demonstram a fraternidade, por alguma maneira, até a intenção de tentar ser cristão. Mas é incompatível o título de cristão com antifraternidade, porque são ideias conflitantes. E a mensagem de Jesus é a mensagem mais poderosa que nós já recebemos nos últimos milênios aqui no planeta. E é sobre esse Espírito maravilhoso, Jesus, que nós vamos falar nesta tarde. Vamos relembrar um pouco de alguns episódios que talvez sejam conhecidos de vocês e vamos então fazer lembrar deles, enquanto que outros talvez sejam novidade, a nossa abordagem, as nossas colocações. Todos sabem a importância que Jesus tem para a história da humanidade. Se nós formos pensar em Jesus somente do ponto de vista histórico, ele determinou toda a diretriz de uma civilização a partir da organização religiosa que surgiu a partir dos ensinamentos dele e que tem todo aquele desenrolar que a gente sabe pela história. Inclusive, muitos historiadores que são materialistas, que analisam a evolução ou o desenrolar da história da humanidade, porque eles não falam em evolução, né? Mas esses que estudam do ponto de vista apenas histórico, sociológico, de como tudo aconteceu, desde o cristianismo para cá, vão muitas vezes até questionar uma série de episódios, uma série de fatos que envolve o nascimento de Jesus. Para nós espíritas, não é difícil entender certas passagens que são tratadas, que se coloca sobre o nascimento de Jesus. Porque, felizmente, a doutrina espírita nos trouxe explicações valiosas sobre a realidade da vida espiritual. Allan Kardec estudou fenômenos impressionantes no século XIX e deduziu, a partir desses fenômenos, uma série de leis que ele concebeu que eram, na verdade, leis naturais, apenas eram desconhecidas. Então, ele tirou do domínio do sobrenatural, do místico, daquilo que muitos chamavam de fantasioso, e trouxe para uma realidade aceitável. E a doutrina espírita é esse apelo à razão. Por isso que na doutrina nós temos um princípio fundamental de que não há fé sólida e inabalável que não seja aquela que possa encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso que a doutrina espírita ela tem uma contribuição valiosíssima para nos explicar uma série de episódios que envolvem a vida de Jesus. Seriam todas aquelas narrativas que falam de fatos espetaculares envolvendo a chegada de Jesus e toda a sua atividade aqui enquanto encarnado, seriam apenas fenômenos que as pessoas imaginaram que teriam acontecido, tudo aquilo foi apenas uma tentativa da humanidade de tentar dar maior valor a essa pessoa que nós seguimos, a esse que a maior parte dos cristãos consideram sendo o próprio Deus. Teriam sido todas essas narrativas, então, tentativas de exaltar a figura de Jesus? Porque isso aconteceu em muitas culturas. Nós fomos ver todos os líderes de civilizações muito antigas, em torno deles sempre tem algo misterioso, algo mirabolante, algo impressionante, algo que foge do comum na tentativa de exaltar essas pessoas. Teria isso acontecido também com Jesus? Será que tudo que se fala, que passa para esse domínio, que é além do nosso normal aqui da Terra, será que isso foram criações humanas? Nós, como espíritas, sabemos que não. Sabemos que cada um desses fenômenos é bem explicável. Nós vamos começar partindo do nascimento de Jesus, então. Para isso, eu vou trazer, então, para vocês um vídeo, que é um desenho animado, vocês vão reconhecer qual é essa produção, que ele é bem interessante. Ele ainda é acessível, acho que pela internet, vocês ainda conseguem ver. Vamos assistir, então, como é essa narrativa, depois eu comento mais. Vejam só todas as luzes diferentes. A cidade nunca esteve tão agitada. Quietinho, queremos dormir. Todas aquelas pessoas de lugares distantes. Imaginem as histórias que estarão contando. Ah, as histórias são todas iguais. As verdadeiras são entediantes. E as interessantes são todas mentiras. Mesmo assim, eu gostaria de estar lá. É melhor se acostumar com isso, rapaz. Nada importante jamais aconteceu em Belém. Agora, vamos. Eu vos trago novas de grande alegria. É uma mensagem para todos os povos, pois nasceu neste dia, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal. Encontrareis o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Temos que ir à cidade imediatamente. Mas e quanto ao rebanho? Ele vai ficar seguro. Esta noite nasceu o Salvador do mundo. Essa produção ela foi feita com base no Evangelho de Lucas. É o único dos quatro evangelhos que fala sobre esse fenômeno da manifestação desse espírito, que ficou conhecido como um anjo que se apresentou aos pastores. Uma boa parte do diálogo dos pastores também não constam do texto do Evangelho. Quem produziu o desenho achou melhor criar aquele clima ali entre eles, né? Em alguém estar deslumbrado com a cidade e outro dizer que nada interessante acontecia ali. E ali, então, aparece um fenômeno impressionante. No Evangelho de Lucas, é narrado, então, que o anjo se apresenta a eles. Nós sabemos que anjos são, na verdade, espíritos superiores. Espíritos que evoluíram muito e se tornaram independentes do mundo material, já não sofrem mais a influência do mundo material como nós. São espíritos que estão numa condição de vida que nós temos uma dificuldade imensa de conceber. Nós poderíamos dizer que o anjo é o espírito puro. É aquele que já se libertou de todos esses desejos, todos esses interesses próprios do mundo material. O que vibra nesses seres é o amor. Nós somos seres destinados a nos tornarmos anjos um dia. Nós somos seres destinados à perfeição, como temos aprendido na doutrina espírita. Esse anjo, quando ele aparece aos pastores, provavelmente ele veio para que eles pudessem tomar alguma providência. Maria e José, sozinhos com uma criança recém-nascida, numa gruta que era um estábulo, precisariam certamente de alguém que os ajudasse de alguma forma. Provavelmente o anjo se apresenta, ou o espírito se apresenta ali, visível para os pastores, para que eles pudessem tomar alguma providência, para que eles pudessem ajudar aquele casal numa noite em que nascia ali uma criança que traria mudanças para todo o futuro da humanidade. O desenho não é muito fiel ao texto do Evangelho, porque Lucas diz que depois que o anjo fala para eles, uma legião do mundo espiritual se apresentou e cantou aquilo que ficou conhecido como Cântico das Legiões Celestes. Algo que deu para se registrar desse canto foi algo que ficou marcado e até hoje é o símbolo dos próprios presépios. Vocês já devem ter visto em algum deles, aquele anjinho típico, como é representado pela tradição católica, e na faixa escrito: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. É isso que estava sendo cantado no idioma ali que usaram para representar esse cântico da Legião Celeste. Muitos que leem essa narrativa, então, no Evangelho de Lucas, dessa forma, de que seres espirituais aparecem para homens ali no campo que cuidavam de ovelhas, vão dizer que isso é da imaginação humana. Mas nós sabemos, pela doutrina espírita, que é totalmente possível que Jesus tinha sido realmente, na sua missão de encarnar, acompanhado por numerosos espíritos que estariam ali cumprindo as suas ordens durante toda a sua missão terrena. Jesus produziu fenômenos impressionantes para a época, e ele de fato tinha um poder mental extraordinário, capaz de sozinho manipular os fluidos espirituais e produzir fenômenos impressionantes como caminhar sobre as águas, ou produzir alimentos em abundância. Algumas pessoas rejeitam isso, dizendo que Jesus teria, na verdade, alimentado espiritualmente as pessoas. Mas nós sabemos que materializações foram produzidas inúmeras, desde o século XIX, começo do século XX, e muito bem documentadas, muito bem testemunhadas por inúmeras personalidades desses séculos. Porque o Cristo não poderia ele ter produzido objetos materializados? Então, esses fenômenos todos eram produzidos por Jesus, e esses espíritos que o acompanharam na sua encarnação, vejam bem que para Jesus nós não falamos em reencarnação. Nós falamos em encarnação porque neste planeta ele reencarnou uma única vez, ou dizendo melhor, ele encarnou uma única vez. Muitos perguntam, e como Jesus se tornou esse ser? A sua evolução remonta a um período muito anterior ao do nosso planeta. Antes da nossa formação planetária, de todos aqueles eventos cosmogênicos, todos aqueles eventos de formação de um planeta, Jesus já era um espírito que tinha atingido a perfeição. Ele é, na verdade, aquele ser incumbido por Deus de guiar a evolução deste planeta que hoje nós chamamos de Terra. Ele já era, antes da formação do nosso planeta, um espírito uno com Deus. E ele afirmou isso diversas vezes durante a sua passagem. Só que as pessoas não entenderam muito bem essas colocações quando ele dizia que ele e o Pai eram um. As pessoas imaginavam que ali estava o próprio Deus se manifestando para os homens vestido de um corpo físico. E essa era uma ideia própria daqueles tempos. Era muito comum em vários povos existir essa percepção de que as divindades poderiam se passar por seres humanos aqui. Elas poderiam se apresentar. As pessoas não entendiam que quando Jesus falava sobre ele ser uno com Deus, ele estava se referindo de que ele, um espírito encarnado, seguia unicamente a vontade do Pai. Era alguém capaz de entender toda a criação divina e viver de acordo com ela. Nós um dia seremos unos com Deus, no sentido de que nós compreenderemos suas leis, no sentido de que nós viveremos de acordo com essas leis. Mas isso se dará numa situação muito, mas muito distante desse ponto de existência que nos encontramos. Para isso, nós teremos que evoluir muito. Nós teremos que nos libertar de muitas dessas imperfeições que nós até hoje ainda achamos que são normais, que são características nossas. Muitas dessas atitudes que nós temos, que nós chamamos de instinto de preservação, instinto de sobrevivência, muitas dessas atitudes que nós justificamos e legitimamos como corretas, e elas poderão até ser nesse momento da nossa evolução, no futuro já não serão mais. Peguemos como exemplo o que aconteceu com Jesus. Jesus, nós sabemos bem a sua história, como ela se desenrolou. Ele passa a ser perseguido por aqueles que se opunham às suas ideias e ele é levado à morte por essas pessoas. E aí se pergunta, por que ele não usou de todo aquele poder que ele tinha para resistir à morte que impuseram a ele? Ele sabia claramente que ele não pereceria. Somente o seu corpo físico acabaria morrendo. E ele sabia que ele precisava dar aquele último testemunho para os seus discípulos. Ele precisava se apresentar após a morte em espírito para que as pessoas finalmente compreendessem que a vida humana, ela não tem a vida terrena como o ponto final. Na verdade, a natureza humana é muito além do que a nossa dimensão física aqui nesse mundo. E ele, como tinha que demonstrar isso, ele se tornou alguém que pôde se deixar matar. Mas ele era plenamente consciente dessa condição. Ele sabia que ele não precisava resistir à prisão, ao julgamento injusto e à condenação à morte. É diferente da gente, que ainda nós não temos esse discernimento de saber quando nós podemos nos entregar, porque ali é o final da nossa história. Por isso que nós ainda podemos usar os meios corretos, éticos, para nos defender e nos proteger. Porque nós não somos capazes ainda de entender o nosso futuro. Nós não somos capazes ainda de saber, eu devo agora encerrar a minha missão na Terra. Então percebe a diferença profunda que existe entre nós e o Cristo. Nós somos seres que ainda temos que evoluir muito para onde chegar nessa conclusão. Eu posso terminar minha jornada nessa vida porque ela continua na outra. Essa é uma diferença profunda que nós temos, então, nós e o Cristo. Mas Jesus, então, ele, durante a sua estada, ele produz inúmeras manifestações que são impressionantes e que vinham despertar no homem uma compreensão maior sobre a vida espiritual. Ele produz fenômenos como, por exemplo, a materialização de Moisés e Elias, que se apresentam a ele em espírito e a dois de seus discípulos, em que eles puderam ali naquele momento testemunhar a realidade espiritual de duas grandes figuras do povo judeu. Jesus vai produzir esses fenômenos sempre com o concurso dessa grande legião de espíritos que o acompanhava, que o seguia e que o ajudava a produção desses fenômenos. Muitas pessoas entendem que da passagem de Jesus pela Terra, esses talvez seriam os fenômenos mais impressionantes. Curar pessoas, restituir a visão, alguém que já estava condenado à morte, restabelecer a sua saúde, alguém que nunca tinha andado, voltar a andar. Mas quando nós vamos estudar a doutrina de Jesus, a sua ética, no tempo em que ele viveu, é aí que nós vamos encontrar os fenômenos mais impressionantes. Jesus, ele surge num meio, numa época em que as suas ideias são incompatíveis com as ideias correntes naquele tempo. E é nisso que nós devemos sempre voltar o nosso olhar. o que torna grandiosa a passagem de Jesus pelo mundo é esse conjunto de ensinamentos que ele nos trouxe. Os fenômenos, como nós sabemos, eles podem ser produzidos, não tão abundantemente como Jesus produziu, mas eles foram produzidos depois. Materializações, transporte de objetos, aparição de mortos, isso sempre aconteceu em toda a história da humanidade. Agora, pensar num conjunto de ensinamentos que conduz o homem à conquista de si mesmo e que é capaz de produzir uma transformação social, isso é algo que nós vamos perceber único em Jesus. Daí a importância de a gente conhecer em profundidade as lições do Evangelho. Nós podemos trazer nesta tarde alguns relatos, algumas dessas informações. Quando nós vamos estudar a época em que Jesus viveu, a forma como o homem concebia Deus, nós vamos perceber que o homem estava num estágio muito atrasado da sua compreensão de Deus. Tanto os judeus quanto romanos, ou quanto quaisquer outros povos daquela época, eles tinham uma visão muito antropocêntrica do mundo e uma visão que plasmava nas divindades o que o próprio homem era. Vejamos como é o Deus do Antigo Testamento, que é esse conjunto dos ensinamentos do povo judeu, trazido pelos profetas, por Moisés e tantos daqueles que criaram toda aquela narrativa que consta hoje na Bíblia, naquilo que nós conhecemos como Antigo Testamento. Ali nós temos um Deus que é a representação do próprio homem. É um Deus que tem ira, é um Deus que se vinga da sua criação, é um Deus que lamenta o que ele fez. Quando nós vamos ver ali a descrição do porquê Deus supostamente teria destruído o mundo com água, provocando a grande inundação que levou Noé a construir a arca, ali há o registro de que Deus teria lamentado a criação da humanidade. Hoje, concebendo um pouco melhor Deus, nós podemos imaginar que o ser que é onisciente, que sabe de tudo, que conhece o passado e o futuro, poderia vir a se arrepender de ter feito algo? É inconcebível essa ideia de que Deus possa se arrepender de fazer algo, ou que Deus possa ter ira. Ira, raiva, é algo tipicamente nosso. Como a divindade, o ser supremo, poderia ter raiva de alguma coisa que ele mesmo criou? Então, quando nós vamos identificando como eles na época acreditavam em Deus, era uma compreensão ainda muito limitada. Era uma divindade plasmada como o próprio homem era. Se nós vamos para a cultura romana, os deuses romanos, o que, que eles são? Nada mais são do que homens superpoderosos. As divindades romanas são homens e mulheres imortais e superpoderosos. Por quê? Eles tinham todos os mesmos comportamentos que os humanos tinham. Tinham inveja, tinham malícia, tinham corrupção entre eles. Existia uma série de ações que são tipicamente humanas. Nessa época, a humanidade concebe as suas divindades, na verdade, representando-as como eles próprios eram. E até hoje muitas pessoas concebem Deus a partir de si mesmas. Elas justificam uma série de condutas, de apegos, dizendo que aquilo é Deus que mandou, porque Deus é assim, porque Deus quer que o homem seja assim. É, na verdade, o homem inventando a divindade de acordo com os seus interesses. Jesus, ele foi absolutamente contrário a essa tendência no seu tempo. Ao invés de ele dizer para o homem, ó, Deus é como vocês, ele dá um outro referencial. Ele diz, sejam perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Jesus nos dá um modelo de que Deus é a perfeição e que nós temos que buscar essa perfeição. E que nós temos que buscar sermos diferentes do que temos sido. E não criar a imagem de Deus como nós mesmos somos. Então, nesse aspecto, Jesus foi completamente contrário àquele tempo em que ele viveu. Outra condição que torna Jesus muito diferente do pensamento religioso dele na época é em relação ao que a divindade espera da sua criação. Os judeus imaginavam que Deus aguardava da parte deles a doação de coisas materiais, os holocaustos, os sacrifícios. Eles imaginavam que Deus, para estar feliz, contente, precisavam de sacrifícios, de animais, de alimentos, que aquilo precisava ser feito num ritual, seguindo determinados princípios. Eles entendiam que aquilo era uma forma de agradar a Deus. Quando vamos para Roma, o pensamento é o mesmo. Há toda uma organização religiosa em Roma, levando as pessoas a conceberem que as divindades precisavam de todo um ritual para receber bens materiais que eram ofertados a eles. Os sacrifícios com os touros, com as pombas brancas. E até hoje há pessoas que imaginam que Deus espera algo de nós, material, como sacrifício para dizer que adoramos a Ele. Essa é a concepção que Jesus confrontou diretamente quando ele disse que quando nós fôssemos oferecer algo a Deus, se nós tivéssemos algo contra alguém, nós tínhamos que deixar de lado o nosso sacrifício e procurar essa pessoa para nos reconciliar com ela. Jesus já estava trazendo para a mente humana a compreensão de que o que a divindade espera da gente não é absolutamente nada material, mas sim bens que são essencialmente espirituais. Vamos pensar o que é mais importante para Deus: eu sacrificar um touro de linhagem pura, de sangue nobre na linhagem dos bovinos, ou eu ser capaz de perdoar alguém que me magoou e feriu? O que é mais valioso para esse ser supremo? A conciliação entre os seus filhos ou o abate de um animal indefeso na mão de um ser inteligente como o homem? O que é mais especial para Deus? Dois irmãos se reconciliarem porque estão ali distanciados há muito tempo por divergências, conflitos, ou uma oferta em dinheiro para um determinado templo? O que é mais importante para esse ser supremo? Se ele é dono de tudo, o que é mais fácil nós nos desprendermos? De coisas materiais ou do nosso orgulho, da nossa vaidade? Perceba então que Jesus, ao trazer essa ideia de que o sacrifício para ser agradável a Deus, primeiro nós tínhamos que ter um sacrifício da nossa vaidade, do nosso orgulho, ele está introduzindo uma nova forma do homem conceber a Deus. E há inúmeras outras passagens que Jesus vai confrontar a mentalidade religiosa da época. Quando ele coloca, por exemplo, a condição da mulher. Nós temos pelas narrativas do Evangelho que inúmeras mulheres seguiram Jesus. Não podiam estar ali no conjunto dos discípulos, até por proteção delas próprias. Porque imaginem vários homens viajando de cidade em cidade e mulheres no meio. Elas seriam mal faladas, elas seriam perseguidas. Mas o Evangelho, ele sobreviveu graças às mulheres. Foram muito fortes, muito confiantes, que não tiveram medo no momento da crucificação, que mantiveram e muitas até financiaram as expedições de discípulos de Jesus para que elas pudessem chegar a outros lugares. E Jesus tem um tratamento muito humanizado quando uma mulher em especial está sendo perseguida, se aproxima dele. Todos recordam do episódio da mulher que, supostamente sendo surpreendida em adultério, foi levada a Jesus para ser por ele condenada ao apedrejamento, que era a época, que era a lei desde a época de Moisés, de que se a mulher e o homem fossem pegos em adultério, os dois seriam mortos por apedrejamento. É interessante que o Evangelho diz que apenas a mulher foi trazida ali, e o homem adúltero, suposto homem adúltero. O Evangelho não narra que ele foi trazido. Isso porque na época as mulheres já estavam submetidas há muito tempo a essa vilania do homem, de muitas vezes serem acusadas injustamente de algo que elas não tinham cometido. Mas Jesus tem uma saída ali extraordinária. O que ele faz quando perguntam para ele? Na lei diz que ela tem que ser morta a pedradas. O que você diz? E aí Jesus usa um recurso extraordinário de inteligência e, ao mesmo tempo, tentando salvar aqueles homens da violência que eles iam cometer. Ele pergunta: dentre vocês, quem for livre de pecado, pode atirar a primeira pedra. Ele põe uma condição: quem não tivesse erro nenhum, poderia iniciar o apedrejamento. Aquilo calou tão fundo na consciência deles, e o Evangelho diz que os mais velhos começaram a sair primeiro. Porque eles perceberam a incoerência. Como eles poderiam acusar alguém se eles mesmos traziam a sua consciência ali, tão culpada por muitos erros? E aí, quando todos se vão, Jesus pergunta para a mulher: onde estão os que te acusam? E ela fala: não sei, Senhor. E aí, então, ele fala: nem eu te acuso. Vá e não peques mais. Jesus entendia as limitações, as dificuldades, todos os problemas da vida daquele ser. Ele era puro o suficiente para ter atirado a primeira pedra. É aí que nós vemos que Jesus rompe profundamente com a lei de Moisés. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz isso, que Jesus, aquilo que era da lei de Moisés, que realmente era de procedência divina, ele manteve. Porém, tudo aquilo que tinha sido instituído como parte de leis criadas pela mentalidade daquela época, talvez até necessárias em séculos anteriores, ele destituiu todas. Quando ele fala isso, que os puros poderiam apedrejá-la, e ele resolve não apedrejá-la, ele era puro. Ele rompe com inúmeras leis de Moisés. Por isso que quando Jesus fala que ele vem cumprir a lei, muitos até hoje insistem que ele estaria cumprindo a lei de Moisés. Não. Jesus veio cumprir a lei de Deus, que é amor, que é misericórdia, que é perdão. Então ele rompeu com a lei de Moisés ali. E ele tem um tratamento extremamente humanizado com aquela mulher. Algo diferente acontecia em Roma, em Jerusalém, em qualquer outra cidade do mundo. A mulher era submetida a inúmeras imposições. Em Roma, por exemplo, se uma sacerdotisa do culto dos deuses pagãos, se elas não se mantivessem virgens, elas eram trancadas para morrer de fome. Elas iam espiar os seus últimos dias famintas. Em Jerusalém, o apedrejamento. Em todas as sociedades, e por muito tempo, e até os nossos dias, a mulher é tratada muitas vezes com violência. Jesus, ele rompe naquele momento com essa ideia de que o homem pode ter qualquer ação violenta contra a mulher. Então veja que o que Jesus vem ensinar é algo muito revolucionário. É algo muito contrário ao que o homem fez até aquela época e até os nossos dias. E isso por si só já o torna um ser fora do comum na história. Ainda que ele não tivesse produzido nenhum fenômeno impressionante, não tivesse caminhado sobre as águas, não tivesse localizado cardumes de peixes no mar, não tivesse restituído visão a cegos, só por esses ensinamentos, só por essa demonstração de fraternidade, ele já estaria justificando ali a condição excepcional desse ser. Ele já estaria demonstrando que ele era um ser humano diferente de todos os outros. E que ele, sim, é um marco divisor na história da humanidade. E que ele veio trazer realmente uma vida nova, uma transformação. O que as pessoas não entenderam de que Jesus seria o salvador da humanidade e que interpretaram como sendo aquele que pagaria os pecados dos nossos ancestrais primeiros, Adão e Eva, que ele viria lavar com o seu sangue os pecados que nós nem cometemos ainda. Toda essa ideia foi uma fuga da humanidade, presa a pensamentos ainda muito primitivos, para não reconhecer o que realmente é de mais importante no Evangelho. É a mensagem de renovação que ele traz em nossas vidas. O cântico das legiões celestes, o glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, eles estavam nesse cântico, que ficou registrado apenas essas três curtas frases, eles estavam já descrevendo qual era a missão daquele homem que acabava de nascer ali. glória a Deus nas alturas, mostrando que o homem deveria, a partir dos ensinamentos de Jesus, entender que Deus é algo supremo a tudo. Tudo que nós pensarmos na nossa vida, Deus tem que estar acima. Não de forma vazia, não da boca para fora, como fazem alguns, mas na essência, na forma como realmente deve ser. Tudo que nós fizermos, nós temos que pensar. Estamos dentro do conjunto da criação divina. Tudo que eu fizer, de alguma forma, tem relação com Deus. Todo cuidado que eu tiver com o mundo, com o meu próximo, comigo mesmo, tem uma relação direta com Deus. O paz na terra era a indicação de que Jesus veio nos trazer a paz. Ele veio ser o exemplo da não violência, da não agressão. Porque imaginem, alguém que detinha tanto poder e podia mobilizar tantas forças, até hoje desconhecidas, ele poderia ter nascido numa linhagem real da potência mais poderosa da época, e ele poderia ter imposto o seu programa de transformação da humanidade através da imposição de leis, de exércitos, mas ele faz exatamente o contrário. O espírito mais poderoso que esse planeta já conheceu resolve nascer aqui muito simples. Filho de um carpinteiro, de uma pessoa simples, um homem que cresceu numa das aldeias mais desprezadas da Galiléia, alguém que não era considerado importante. Ele veio demonstrar que o mais importante é a pessoa, é o indivíduo, e não o que o cerca, não os bens, não a sua família. Ele vem dar uma grande demonstração de que mais importante do que ter é você ser. Mais importante do que você subjugar o outro é você conquistá-lo pelo amor, pelo afeto, pela razão, pelo sentimento. Ao invés de dominar pela força, conquistar pelo amor, transformando vidas. Então, o paz na terra é a grande mensagem que Jesus trouxe. E hoje a gente vê as pessoas falando em nome de Deus, em nome de Jesus, e pensando em usar meios de dominação sobre as outras pessoas. Não mais por violências, não mais por cruzadas, mas por outros meios, como a dominação ideológica, a dominação sobre a consciência do outro. Conflitando com aquilo que Jesus veio nos ensinar, de sermos verdadeiramente fraternos. A boa vontade que os anjos que acompanharam Jesus diziam nesse cântico é o sentimento que nós temos que ter todos os dias com todas as pessoas e todos os seres que compartilham a existência conosco. Nós temos que ter boa vontade, que é essa disposição de nos ajudarmos fraternalmente uns aos outros. E quando nós pensamos em Natal, nascimento de Jesus, o que deve vir à mente para nós não é só a lembrança de uma noite inesquecível, não é apenas a ideia maravilhosa de que um ser tão especial esteve entre nós, mas é entender que nos cabe, se nós valorizamos tanto a figura do Cristo, que nos cabe sermos representantes de todo o valor que a sua mensagem tem, vivendo essa mensagem. O Natal é uma convenção, é uma festa que foi instituída, tem razões históricas para isso, tem uma justificativa de ser. Muitos dizem que é só uma data, isso é uma bobagem, mas ainda precisamos dessas convenções humanas. Elas são ainda uma grande oportunidade que nós podemos ter de renovar a vida, de aproveitar que existe esse clima muito diferente no mundo, de boa vontade, de bom ânimo, e nós pensarmos assim: qual é a boa vontade que eu posso ter para com o meu próximo? Sabe aquele próximo mais próximo de nós? O familiar que nós não nos damos muito bem? Aquela pessoa que nos magoou, que nos feriu, ou que nós imaginamos que nos feriu, é o grande momento de nós pegarmos toda essa ideia sobre Jesus e nós aplicarmos na nossa relação com essa pessoa, tendo um pouco mais de boa vontade com ela. A gente deixar um pouco de lado as nossas mágoas, as nossas diferenças com o outro, a gente ter uma tentativa de recomeçar, de fazer o diferente, de sermos de alguma forma diferentes. Esse clima de Natal festivo e que nos traz tantas lembranças positivas sobre Jesus, é um momento de a gente firmar propósitos de mudança na nossa vida. De a gente pensar, o que, que eu posso fazer nesta minha presente reencarnação que eu posso me modificar? É nós desejarmos realmente mudar algo que nós percebemos que ainda nos distancia de Deus, que ainda nos coloca de alguma forma em conflito com a sua criação. Aquilo que nós temos, que chamamos de temperamento, por exemplo, somos muitas vezes pessoas explosivas, não temos paciência com o outro. É um momento que nós podemos pedir, podemos aproveitar toda essa energia muito positiva e desejarmos sermos melhores para esse mundo que nós vivemos. É um momento que nós podemos aproveitar e renascer. Porque nós temos vibrações muito poderosas envolvendo uma grande parte da humanidade encarnada e desencarnada. A lembrança que nós temos da passagem de Jesus pelo mundo melhora muito a vibração do planeta. Então é o momento de a gente produzir alguma mudança em nós também. Nós podemos fazer essa mudança em outros dias do ano, nós podemos ter essa tentativa em outros momentos, mas é um momento de renascimento. O Natal ele deve ser visto por nós também como um momento de que o Cristo vai renascer em nós. Ele pode ser aquela criança que nós vamos cuidar e ela vai crescendo e vai se transformando como sendo o quê? As novas e boas qualidades que nós vamos desenvolver em nós. Então o Natal é uma grande oportunidade que nós temos de renascimento espiritual. A mensagem de Jesus é para isso mesmo, para nos transformarmos, para nos renovarmos. E nós podemos ter certeza que tudo o que se falou sobre Jesus não foi ficção, não foi criação de homens primitivos, atrasados. A doutrina espírita respalda tudo isso. Os fenômenos foram verdadeiros, a sua lição é válida e o mundo está evoluindo. O mundo está avançando, apesar de aparentemente não ser assim, nós já estamos vencendo grandes etapas dessa grande transformação planetária. Então nós temos que aproveitar e nos modificarmos também, para nós sermos merecedores desse novo mundo que está se implantando e que está sendo elaborado. Nós temos que nos tornarmos melhores, porque assim nós aceleraremos esse processo. Nós ajudaremos a transformar o mundo à medida que nós transformarmos a nós mesmos. Se nós conseguimos silenciar o que há de negativo em nós e não permitir que afete o próximo, nós já estaremos dando uma contribuição muito positiva para o mundo. E se a gente conseguir ser um pouco mais generoso, um pouco mais caridoso, procurar se movimentar e pensar o que, que eu tenho que eu posso compartilhar com o outro, o que, que eu tenho da minha vida, e isso não é só bem material, é também aquilo que nós somos. O que, que eu posso levar do meu ser para melhorar a vida do outro? O mundo tem tantas causas, tantas pessoas mobilizadas por tantas coisas positivas. Em alguma delas nós nos encaixamos e nós temos que encontrar aquilo que nós podemos ajudar, aquilo que nós podemos contribuir. E nós vamos ver que esse mundo vai se transformar muito rapidamente, porque a nossa visão sobre ele vai estar mudando. A nossa percepção sobre as pessoas vai se modificando. Nós vamos ver que o mundo não é tão difícil como nós imaginávamos. Há muitos problemas, mas eles todos serão superados com amor e boa vontade. Essa é a mensagem do Evangelho para nós. Essa é a mensagem que esse que nós lembramos do seu nascimento no Natal trouxe para nós. De que nós podemos nos renovar e renovar a vida através daquilo que nós podemos ser de melhores. Que Jesus os abençoe a todos. Antes, eu só vou mostrar para vocês um último videozinho que nos traz uma mensagem sobre Jesus e que ajuda a gente a encerrar essas colocações aqui. Nesse diante da manjedoura, tudo. Enche-nos de céus o coração. Ensina-nos a abrir os braços para receber-te. Não nos releves ao labirinto de nossas ilusões, nem nos abandones ao luxo de nossos problemas. Vimos ao teu encontro, cansados de nossa própria fatalidade. Só da vida, não nos confies as terras da morte. Fortalece-nos o ânimo, que a vida nos a fé. Induze-nos a confiança e a boa vontade. Nunca renunciaste ao céu em favor da terra. Ajuda-nos a descer, ouça o teu bem para sermos mais úteis. Tu que deixaste a companhia dos anjos, sábios e generosos, por amor aos homens, ignorantes e infelizes, auxilia-nos a estender com os irmãos mais necessitados que nós mesmos o tesouro de luz que nos trazes. Defende-nos contra os vermes da vaidade, ampara-nos contra as setas do orgulho, conduze-nos ao caminho do trabalho e da humildade, e reconhecemos à frente do teu Deus de luminosa esperança, nós te rogamos, sobretudo, os dons da simplicidade e da paz, para que sejamos contigo fiéis a Deus, hoje e sempre, assim seja. Então é isso. Que todos tenhamos então um excelente Natal, que Jesus possa de fato nascer em nossos corações. Muito obrigado a todos.